Introdução Workshop número 496. 22 elementos criados a partir de campos. Não rejeitar a ciência antiga. Erros são corrigidos. Etos do Criador. É incrível ouvir sobre o progresso na comprovação da veracidade da tecnologia para a humanidade. Nesta semana, 22 elementos foram criados a partir dos campos para o estado de matéria. E isso foi confirmado por 3 testes de um dos laboratórios mais conceituados do mundo. Isso deveria ter sido notícia de primeira página em todo o mundo, e a humanidade deveria começar a discutir as implicações para o nosso futuro. Talvez os líderes mundiais não saibam como lidar com isso, e também não houve nenhuma notícia sobre o assunto nos noticiários chineses. Esse será um processo gradual de introduzir isso lentamente na sociedade de uma forma que todos nós possamos aceitar. Portanto, nesse workshop, o Sr. Cash enfatizou que não devemos rejeitar a velha ciência como algo errado e que deve ser descartado. Isso é algo que tem sido visto em muitos buscadores de conhecimento. E em vez de condenar Newton, devemos ter atitudes de dizer que estamos acrescentando algo ao conhecimento já existente. É como quando você pergunta aos cientistas sobre certas coisas e eles dizem que não sabem. Agora podemos explicar as coisas que antes eram desconhecidas e que a humanidade chegou ao ponto de aprender mais sobre o conhecimento do universo. Hoje entendemos que o conhecimento do universo contém 2 aspectos. Um no estado da matéria, que é o que aprendemos até agora, e o outro é o estado da energia, ou plasma. Você pode estar se perguntando, se eu posso estar sempre no estado de plasma, por que eu iria querer voltar ao estado da matéria que é tão doloroso? Sim, foi doloroso até agora. Mas isso se deve ao fato de não termos sido iluminados sobre a existência de nossa alma, que é um estado de plasma e energia. Com esse novo entendimento, seremos capazes de existir na alma e então, quando quisermos confirmar nossa existência, poderemos assim nos manifestar na fisicalidade. A beleza e a alegria de existir na fisicalidade serão compreendidas quando ela não for mais uma prisão e estivermos livres para ir e vir, explorar o universo e servir a criação. Já fazemos isso à noite, quando dormimos e sonhamos. Então viajamos pelo universo na alma, mas ainda estamos presos ao nosso corpo na cama e temos que voltar. Então fingimos que isso foi apenas uma fantasia nossa. No futuro, não precisaremos nos iludir com o conceito de sono, pois estaremos iluminados ou despertos o tempo todo e só mudaremos de dimensão se quisermos experimentar algo. Para que todas essas coisas maravilhosas aconteçam, teremos que passar por um período de transição em que os governos acrescentarão a ciência do plasma ao sistema educacional e ambas serão ensinadas paralelamente. Se não nos atermos ao conhecimento do estado da matéria, pelo qual tanto sofremos, nos tornaremos ignorantes novamente. Então, se formos para a Lua, saberemos como construir uma casa e viver na dimensão física da Lua. Caso contrário, permaneceremos apenas no estado de energia e não poderemos assim experimentar fisicamente a Lua e sua beleza. Mas então você pode dizer, bem, o que pode haver de tão belo em um monte de poeira e rochas como é na Lua? Isso talvez seja tudo o que o olho físico pode ver, mas há uma diversidade de interações de campos magnéticos que criam uma variedade de formas de vida. E ser capaz de interagir com elas é uma dimensão totalmente nova que ainda não entendemos ou da qual não temos consciência. Quando finalmente nos tornarmos pacíficos, a comunidade universal poderá vir aqui abertamente, em suas formas originais, e trocar conhecimentos conosco. Avançaremos em nosso conhecimento muito rapidamente. Será uma descoberta extraordinária atrás da outra. Uma buscadora de conhecimento perguntou se a China era o país certo para isso, porque eles estavam preocupados com o fato de se tornarem outra superpotência com a tecnologia. Na verdade, isso foi respondido no último workshop em detalhes, sobre o motivo pelo qual a China foi escolhida e, claramente, é o único país capaz de lançar a tecnologia agora. Parece que eles primeiro desenvolverão a tecnologia nacionalmente entre seu próprio povo por 10 anos e depois espalharão isso pelo mundo. Mas tudo isso dependerá de como as coisas se desenrolarão e, francamente, isso está em nossas mãos como buscadores de conhecimento e membros da humanidade. Temos um enorme poder em nossas emoções e intenções, e se ao menos pudéssemos amadurecer um pouco para acessar isso, a forma como reagimos influenciará como a tecnologia virá à tona. Mas o Sr. Cash disse que eles não estavam confiando nas nações, mas na elevação da alma dos líderes, e eles têm muita certeza de que isso acontecerá. Também devemos nos lembrar de que à medida que a tecnologia começar a ser usada e finalmente implementada, os campos se desenvolverão gradualmente e se espalharão pelo mundo, e veremos a mudança. Todas essas preocupações não ajudam muito. Seria melhor se concentrássemos esse tempo e energia para aumentar a emoção de nossa intenção de paz e disseminação da tecnologia. Isso terá um impacto enorme, como já vimos. Temos o maior mar grave no centro de nossa cabeça, mas muitos de nós não usamos, ou a maioria nem mesmo sabe de sua existência. Hoje ele deu outra dica sobre o mar grave, dizendo que a energia para a iluminação eterna de plasma está dentro do nosso mar grave, mas nós não vemos isso. Devemos tentar nos conectar ao seu ambiente e então descobriremos exatamente o que precisamos. Nesse workshop, o Sr. Cash compartilhou conosco um pouco mais de sua vida pessoal, que é sempre um prazer de ouvir. Ele disse que provavelmente é a pessoa mais feliz entre nós porque ele encontrou a paz. E isso não veio através de sua riqueza, mas por viver uma vida correta e cumprir o que veio fazer aqui. Qual é a mensagem nisso para nós, buscadores de conhecimento, que queremos viver de acordo com o ethos de Mitra? E hoje ele disse que esse também é o ethos do Criador e que isso é tudo de que você precisa para viver no universo. O único lugar no universo onde há religiões é na Terra. Não lhes será permitido percorrer o universo criando igrejas ou convertendo pessoas à força para o cristianismo ou o islamismo. A essência da religião é viver pela alma e é englobada pelos três reis, que é pensar, falar e fazer o bem. Essas poucas e simples palavras contêm a essência de uma vida correta e todos os livros das bibliotecas religiosas remetem a essas simples palavras. Mas é através de nossa experiência de vida e pela sabedoria que adquirimos que podemos assim explicar o que elas significam. A sociedade fez de tudo para nos impedir de aprender o que essas três palavras significam, mas a beleza é que isso é o mesmo que viver pela alma, e cada um de nós descobrirá isso quando assumirmos o compromisso de amar nossa alma e deixar que ela nos guie. É muito raro no mundo de hoje encontrar alguém que saiba por que está vivo e que também tem uma meta ou um propósito na vida. Quando assumimos o compromisso de viver uma vida correta, leva tempo para entender quem somos e depois para purificar nossa mente e nosso coração das coisas erradas que aprendemos. É aí que entram a paciência, a gentileza e a tranquilidade. Além disso, uma verdadeira prática espiritual é a base de uma vida correta. Quando eu olho para trás e vejo minha vida, entendo claramente que eu jamais poderia ter superado todos os obstáculos e dificuldades para reviver a infância, mas dessa vez, conscientemente, se eu não tivesse uma prática espiritual em que pudesse sentir a minha alma e saber que ela realmente existe. Para nós, como buscadores de conhecimento, isso é o que significa expansão da alma. Quando você sente essa expansão, a conexão com a alma e o Criador está presente, e é isso que dá força para fazer o trabalho interno. Hoje o Sr. Cash estava constantemente apontando para o fato de que precisamos fazer o trabalho interno e nos iluminar. O poder está dentro de nós, e isso vem através da expansão da alma. Não há nenhuma escola que possa nos ensinar isso. Apenas determinamos em nós mesmos que devemos dedicar tempo para fazer isso e o fazemos. Os ensinamentos estão aqui para nos orientar e evitar que sigamos o caminho errado. O resto depende de nós. Dentro de nós já sabemos disso. Assim, o Sr. Cash suportou pacientemente todas as dificuldades da vida por muitos anos, sacrificando o que nós humanos chamamos de felicidade, para que um dia as coisas mudassem e ele pudesse assim cumprir sua missão de vida. E então, a paz chegou. Mas o que isso realmente significa na vida dele? Bom, ele era casado com uma agente do rei belga e uma pedófila, mas ainda assim ele permaneceu nessa situação, porque através disso ele conseguiu alcançar o que temos hoje. Você mantém seu inimigo por perto, que dessa forma ele acha que tem o controle sobre você. Ao mantê-lo na fundação, eles permitiram que o Sr. Cash continuasse a ensinar e a estabelecer um sistema para a distribuição da tecnologia. Eles sempre se interceptaram qualquer movimento que ele fizesse para tornar a tecnologia pública. Mas enquanto eles estavam ocupados com isso e pensando que tinham controle sobre a fundação, ele estava ensinando profundamente a alma dos buscadores de conhecimento e fazendo a pesquisa necessária para chegar ao ponto em que estamos hoje. E agora, o governo chinês entra em cena e, com sua enorme estrutura e poder, espalhará a tecnologia em todo o planeta. De certa forma, está tudo planejado, embora o plano possa se ajustar a quaisquer obstáculos que surjam durante o processo. Esse mesmo processo terá que ocorrer com o governo chinês se surgir alguma situação em que eles não cumpram seus acordos. Pode-se dizer que o plano é plasmático e se ajustará e superará todos os obstáculos que surgirem. Mas nós, como buscadores de conhecimento, não precisamos nos sentar passivamente e deixar que outras forças cuidem disso. Podemos acrescentar uma enorme influência ao processo, que é a nossa mais pura intenção e emoção, e o desejo de que a mudança aconteça agora. É incrível como, depois de tudo que o Sr. Cash mostrou e fez por nós, ainda há relativamente poucos buscadores de conhecimento que realmente se entregam para trazer a tecnologia à tona. A maioria ainda está tentando obter energia livre ou qualquer outra coisa da tecnologia, em vez de se doar incondicionalmente e trabalhar com todas as suas forças para que a mudança aconteça. Esperamos que isso mude após as próximas conferências na Inglaterra. Mas ainda não sabemos como a tecnologia virá a público. Não sabemos se e quando os chineses vão anunciar que estão trabalhando com a tecnologia da Fundação Cash. No entanto, nosso trabalho tem que continuar com mais amor e energia, pois estamos cada vez mais próximos da mudança. De certa forma, as almas de nós, buscadores de conhecimento, são os humanos que estão dando permissão para que a tecnologia seja implementada na Terra. Com o imenso avanço de hoje na produção de materiais a partir dos campos, o que para nós significa criar matéria a partir do ar, é de se perguntar como os governos estão reagindo a esses desenvolvimentos. Porque todos eles sabem que isso está acontecendo, mesmo que estejam negando isso ao público. O Sr. Cash disse que ele ainda é 30% na condição física e que pode cometer erros, mas quando a intenção e a emoção corretas estão presentes, tudo se reverterá e se resolverá da melhor maneira. O mensageiro precisa compartilhar nossa condição física para que possa nos entender e fazer a mudança, mas também para poder trazer as forças do campo superior das dimensões superiores para a nossa vida aqui na Terra. É de se perguntar como essas reviravoltas acontecem. Será que as almas se reúnem e decidem como será a mudança? Talvez entremos nessas discussões quando sonhamos à noite, mas depois não nos lembramos delas. É importante mencionar os três etos de Mitra, em que pensar o bem é a alma, falar o bem, que é como a energia, é a alma da fiscalidade, ou o que chamamos de espírito, e, é claro, fazer o bem é a fiscalidade. Mas devemos lembrar de que cada entidade é viva e tem suas próprias emoções. Então, quando todos os três conjuntos de emoções se unem e se tornam um só, obtemos assim um equilíbrio em nossa vida. É quando ocorre o paraíso na Terra. E queremos fazer isso para todos os seres do planeta Terra ao mesmo tempo. Temos que construir os campos até o ponto de inflexão em que um elétron se desloque e então todos os outros também se deslocarão. Houve um belo ensinamento sobre a diferença entre o amor de mãe e o amor de uma namorada. Mas o Sr. Cash deixou para nós a tarefa de desenvolver o assunto e podemos fazer isso por meio da compreensão de nossa própria experiência de vida. Isso foi discutido um pouco no Índice Rápido, mas precisa de muito mais esclarecimento. Por exemplo, se for um menino, quando ele se apaixona pela primeira vez, ele volta para casa e diz à mãe: "Você nunca me amou e não sabe o que é amor." Isso é muito duro, mas é a realidade desse menino em sua fase da vida e seu processo de aprender o que é o amor. O amor estimulante da namorada é um tipo de amor, mas com as experiências difíceis da vida, esse amor acabará se desfazendo. Se o amor da mãe for de fato incondicional, ele estará mais próximo do amor vivenciado pela alma. Se um dia tivermos a sorte de experimentar o amor da alma, tudo isso ficará muito claro. Mas até lá, temos que pelo menos tentar entender e ter o desejo de experimentá-lo. Os poetas sufis eram incríveis ao descrever o amor da alma, mas na Idade Média, quando os europeus tiveram contato com isso, eles o transformaram em amor romântico físico, e isso se tornou uma grande bagunça, que é a bagunça que temos hoje, com relacionamentos falsos e amizades baseadas em interesses. Mas tudo isso mudará quando aprendemos a expandir nossas almas. A notícia maravilhosa é que não precisamos ouvir sobre a tecnologia da Fundação Cash ou sobre o conhecimento do universo com nossos ouvidos físicos para receber seus benefícios. Com a implementação planejada da tecnologia por meio do governo chinês, a alma de todos os seres deste planeta será alcançada automaticamente. É por isso que ele disse que não estamos enviando pessoas para a estrada para converter as outras. Quando chegar a hora certa, a alma delas as trará para o conhecimento. Alguém perguntou: "Quem está pagando o Sr. Cash? Ou ele foi pago?" Não. Mas em seu íntimo, o Sr. Cash teve o pensamento de que seu pagamento era para que as almas compreendessem o conhecimento, fossem livres e encontrassem a paz. Esse é um exemplo perfeito de viver pela alma e pelo dar incondicional. É isso que significa servir a todos os seres no universo. Uma bela imagem nos foi dada no final desse workshop: que esses ensinamentos são as últimas águas de conhecimento antes da colheita, que fazem com que a safra saia perfeita. Que é apenas devido à ignorância de pessoas como Bill Gates que tem essa ideia maluca na cabeça que eles precisam destruir 90% das pessoas deste planeta. A ciência da confusão deles lhes diz que 8 bilhões de pessoas é mais do que podemos sustentar neste planeta, quando na verdade é o contrário. Não é suficiente para espalhar o amor do Criador através da alma do homem por todo o universo. Entendo que isso significa que não vamos enviar pessoas como Gates para o universo, mas que primeiro a alma do homem será iluminada e depois se tornará um passageiro do universo. Outros tópicos desse workshop: não há centros educacionais no universo para lhe mostrar a elevação de sua alma. Vocês se tornam seus próprios professores, não há mensageiros. Vocês recebem a mensagem pela iluminação da alma e então testam isso por meio da dimensão da fisicalidade. A tecnologia de defesa espacial é para proteger a alma da interação com os campos do universo, e não para atacar uns aos outros. Portanto, se entrássemos em uma zona onde os campos magnéticos pudessem dissolver a força do campo da nossa alma, estaremos protegidos. A China é uma nação equilibrada, não tem fanatismo religioso para criar guerras. O sistema Oasis foi testado e cria água e todas as necessidades para sobrevivência em tempos de desastre. O carbono 14 se comporta como carbono 12 no estado da matéria, mas permanece carbono 14 como gás em torno da estrutura óssea e a coexistência dos estados de plasma e matéria juntos. O carbono 14 explode em uma estrutura de diamante como uma pipoca. Obrigado por ouvir. Índice Rápido, Workshop número 496. A conferência de Manchester será em 28 de agosto. A reunião dos embaixadores foi alterada do final de outubro para novembro. Primeiro será a conferência de Londres para buscadores de conhecimento de 6 a 10 de novembro. Então, no dia seguinte, sábado, 11 e 12 de novembro, será realizada a reunião de embaixadores. Esperamos que diplomatas de alto calibre das principais nações participem dessa reunião. Os convites já foram enviados a vários países e temos certeza de que eles comparecerão. O objetivo da reunião de Londres é a introdução de novas tecnologias no espaço e para trazer à tona a próxima etapa no desenvolvimento espacial. A partir da semana passada, os centros de bem-estar da Fundação Cash entraram em operação e veremos qual será o rumo que isso tomará. Não está nas mãos da Fundação Cash, mas está nas mãos dos médicos, e eles levarão isso adiante. Esperamos que em breve possamos abrir as mesmas operações em outros países. Muitos de vocês fizeram perguntas sobre qual é a nossa posição com nossos novos parceiros chineses e precisamos esclarecer isso. A Fundação Cash tornou-se uma organização colaboradora conjunta com a nação e o governo da China para a disseminação da tecnologia. Em breve, os títulos das empresas da Fundação Cash mudarão para uma parceria com o governo chinês e elas estarão nas mãos das autoridades chinesas. De certa forma, a Fundação Cash se tornará a corporação da Organização Cash da China. Isso nos permitirá disseminar o conhecimento muito rapidamente por meio da força e do poder do governo chinês. Política e financeiramente, eles têm o poder de disseminar o conhecimento e a tecnologia que está além da imaginação de muitas nações. Isso é graças a todos vocês e ao grupo chinês por seu trabalho. Oficialmente, a Fundação Cash está se tornando uma organização de colaboração chinesa. Nós fornecemos a tecnologia e o restante virá com o apoio de diferentes setores do governo chinês e de diferentes organizações. Temos o compromisso dos chineses de abrir a tecnologia para o mundo nos próximos 10 anos e de disseminar o conhecimento o mais rápido possível. Tudo isso tomará forma de uma maneira diferente. No início será lento, mas à medida que se desenvolver, nos próximos 5 anos, veremos grandes mudanças nas operações e na organização da Fundação Cash e na forma como a tecnologia é disseminada. Não importa se leva o nome da Fundação Cash ou não. O que importa é que o conhecimento crie paz, traga prosperidade e mude a vida da humanidade. É para isso que viemos aqui. Não estamos aqui para esperar que a humanidade mude da maneira que achamos que ela deveria mudar. Em vez disso, vamos nos tornar uma raça humana e ser pacíficos como pessoas. Não vamos nos modificar para nos unirmos a uma nova religião, credo ou qualquer outra coisa. A porta está se abrindo para nos tornarmos uma raça. Em nossa colaboração com o governo chinês, prevemos a colonização do espaço nos próximos 2 a 5 anos. A união com os chineses não torna meu trabalho mais fácil. Na verdade, é mais difícil do que quando estávamos sozinhos. O motivo disso é que temos que provar cada passo da tecnologia para os cientistas do governo chinês. Temos que ir passo a passo, explicando, mostrando e demonstrando a exatidão da tecnologia. E depois, temos que encontrar uma maneira de os chineses comercializá-la ou o que quer que eles queiram fazer com ela. Estamos extremamente envolvidos com a tecnologia de defesa no espaço. Não estamos criando tecnologia de defesa para os americanos ou chineses, mas sim para que o homem possa se proteger enquanto estiver no espaço. Ele pode defender a sua alma das interações dos campos do universo. O primeiro vídeo de introdução do workshop de hoje foi totalmente sobre o que fizemos na vida física, que são os magraves, gans e tudo mais. O segundo vídeo foi sobre a alma do homem. Ambos são abordados nos ensinamentos da educação da Fundação Cash. Depende do fato de o homem querer viajar com a alma da fisicalidade ou viajar fisicamente, como viajamos hoje. É aqui que trazemos a mudança e a diversidade de opções. Veremos o surgimento de muitas tecnologias e ciências paralelas, porque a iluminação vem através da alma do homem e não através do estudo de livros, internet e outras coisas. Algumas pessoas recebem conhecimento por meio de ser um buscador de conhecimento, enquanto outras recebem o mesmo conhecimento através de suas almas. Elas não precisam ser deste planeta, podem ser de outras dimensões e ainda assim recebem o conhecimento. Nas próximas semanas e meses, veremos mudanças radicais até mesmo em nossos ensinamentos e na apresentação de nossos ensinamentos. A beleza disso é que ainda podemos ensinar enquanto estivermos na China, onde muitas outras organizações atingiram o firewall da internet do governo chinês. Estamos ensinando de dentro da China com os chineses. Os chineses permitirão que os ensinamentos da Fundação Cash se espalhem pela China. Muito em breve, haverá um tipo diferente de ensinamento, parte do conhecimento da Fundação Cast se tornará parte do conhecimento público. E isso é graças a muitos de vocês que nos trouxeram até onde estamos hoje. O que vem a seguir para nós como buscadores de conhecimento? Qual será a próxima coisa a aprender para estarmos prontos para a mudança? Decidimos viajar com a alma do homem no nível de energia, em vez do nível da matéria física. Há uma série de questões que levantei anteriormente para que os buscadores de conhecimento entendam o significado disso, o que isso implica e o que isso trará para todos nós. Na Terra, muitos de nós testemunhamos a barreira do Sol, quando a velocidade chega a um ponto em que a estrutura da molécula se comprime e vemos o que chamamos de Sol. Einstein colocou em nossas cabeças que a velocidade da luz é a velocidade máxima, mas isso está 100% errado. Então, qual é a barreira da luz para o homem? Existe uma barreira da luz? Ou será que ao passar de um campo de força para outro, encontramos uma barreira? Como a luz está em cada dimensão da força de campo, então qual seria seu efeito na alma do homem? Qual será a transição para que o homem possa ir para uma ordem superior ou inferior? Quando nos iluminamos, passamos por uma compreensão de ordem superior. Será que essa iluminação significa atravessar a barreira da luz ou passar por uma ordem superior para ver mais? Ou será que nessa transição chegamos a um ponto em que encontramos uma nova dimensão? Como lidamos com isso? Como o homem passa de uma força de campo para outra? Quando você se ilumina na vida física, você sente isso fisicamente, porque suas emoções e compreensão mudam. E então você diz: eu entendi. O que acontece conosco quando vamos para uma força de campo mais elevada? Podemos chegar lá por acaso, pela elevação da alma, ou quando nos doamos sinceramente. Então recebemos mais para nos conectarmos a uma ordem superior. Quando isso acontece, será que atravessamos essa barreira de luz? Ou passamos por uma barreira da alma, que a alma precisa ser iluminada? Será que a iluminação precisa ocorrer sem a dimensão da fisicalidade? Ou isso acontece quando estamos em uma dimensão física? Então vem o fato. Será que precisamos morrer para receber a iluminação e o conhecimento? Precisamos mudar da dimensão física da vida? Será que é importante para nós que, como um corpo físico, sintamos a mudança? Quando atravessamos a barreira da alma, será que sentimos isso e saímos do outro lado com mais conhecimento sobre a criação? Ou quando nos tornamos viajantes do espaço, viajamos como todos os outros em uma dimensão do nível da alma? No espaço, conforme sua dimensão física muda, a dimensão de sua alma também muda. E aqueles que são iluminados, iluminam aqueles que são menos iluminados. E aqueles que alcançam a iluminação suprema se tornam parte da criação e do Criador. Explicaremos mais sobre isso nos próximos ensinamentos, especialmente nas sessões de Manchester, Londres e Pequim. Explicaremos a iluminação e para atingir o objetivo final de não precisar da fisicalidade. Chegaremos ao ponto em que não precisaremos viajar em aviões a jato. Alguns dos que participarão escreveram perguntando se precisarão ir para Manchester de avião ou se a Fundação Cash transportará e transmutará eles com as almas deles. A pergunta é: você já se iluminou para poder fazer isso sozinho? Infelizmente, no mundo da criação não há agências de viagens onde você possa comprar uma passagem para viajar com a alma. É você quem tem que conseguir isso. Você tem que chegar a uma dimensão em que possa comprar uma passagem para si mesmo para o próximo nível. A maior barreira para a maioria dos buscadores de conhecimento e para a maioria da humanidade é o mito da morte, ou o que chamamos de medo da separação entre a alma do homem e sua fisicalidade. Porque até agora o homem considerava que sua alma estava em algum lugar. A barreira será superada quando o homem perder o medo da morte. Agora é hora de a maioria de vocês, buscadores de conhecimento, fazer uma pergunta a si mesmos. Vocês participariam da conferência em Manchester, Londres ou Pequim e apareceriam na dimensão da fisicalidade através de sua alma? Ou vocês, como o resto de nós, humanos, terão que comprar uma passagem, esperar no aeroporto e aparecer com uma mala na outra ponta? Agora começaremos a treinar vocês para entender o processo de mudança por meio da transmutação nos próximos ensinamentos e conferências em Manchester, Londres e Pequim. Esse processo não pode ser ensinado em uma aeronave, nem de uma forma que a pessoa não entenda ou sinta isso. Isso ocorre através da expansão da alma do homem. Tentaremos trazer a dimensão da alma para aqueles que participarem, para que eles possam entender outra maneira de viver. Não somos uma organização religiosa, somos uma organização científica. E nós treinaremos vocês cientificamente e mostraremos como isso é feito. É como a NASA treina pessoas para se tornarem astronautas. Depois de anos de treinamento, talvez um em cada 20 se qualifique para voar. Mas com nossos ensinamentos, todos precisam se qualificar para poder viajar através da dimensão da alma do homem. Viajamos sem asas. Ou sem ir aos aeroportos. Infelizmente, não há pista de pouso na Lua. Os americanos ainda não foram até lá para construir uma para nós. Também não há pista de pouso em Marte no restante dos planetas. Você literalmente aparece lá. Mas você gostaria de ficar com as pernas para baixo ou pousar de cabeça? Isso remete à mesma posição, como eu sempre disse. Você é o último homem de pé para a sua alma. Ninguém faz isso por você. Todos os outros estão ocupados com suas próprias almas. Agora você não tem escolha. Você tem que aprender. À medida que isso fica cada vez mais na moda, e mais pessoas vão à Lua e a Marte, quando elas voltarem e contarem tudo sobre isso, você dirá: é realmente assim? Isso acontece porque você ainda não chegou ao ponto de compreender a elevação de sua própria alma. Quando você criar a conexão, o medo de perder a fisicalidade não estará presente. Quando você chegar lá, você realmente desfrutará da presença da sua própria fisicalidade. Mesmo que você tenha 20 pernas e 4 cabeças. Mas você tem que descobrir, direcionalmente, em que direção você vai aterrissar e como você vai aterrissar para que você possa manter as 20 pernas e as 4 cabeças juntas. Ou você decidiria não se manifestar e permanecer na dimensão do plasma. Depois de passar pela sessão em Manchester, especialmente em Londres, e depois de se reunir com os embaixadores, muitos de vocês vão iluminar os líderes mundiais por meio dos embaixadores. Mas talvez vocês nem falem uma palavra com eles. Vocês se tornarão mestres em entender o plasma. Nós apenas os orientamos e mostramos o caminho. É você quem tem que chegar a esse ponto, não nós. Não há provas para passar nem nada para alcançar. Todos se encontrarão na dimensão de suas almas e na dimensão da força de campo de sua própria transmutação e transporte. Aqueles que participarem das 3 sessões, quando chegarem a Pequim em dezembro, esperamos que vocês sejam viajantes do universo através de sua própria alma. Não vamos construir nenhum aeroporto para vocês. Vocês decolarão com suas próprias roupas e partirão com suas próprias forças, por meio da compreensão da expansão da alma do homem. Então, através de sua própria iluminação, quantos mais serão iluminados? Essas são as portas que se abrirão para trazer a mudança. Gradualmente, as portas se abrirão para todos os 8 bilhões. Aqui nesse momento, o áudio do Sr. Cash foi interrompido. E o Sr. Cash continua e explica sobre isso. Ele diz: no lugar em que estamos, você pode nos perder algumas vezes, mas tudo bem. Aparentemente, todas as nossas VPNs e tudo mais estão uma bagunça nas últimas 24 horas. Sabemos o motivo e isso será resolvido. Não é um problema nosso, é um problema internacional isso. Se pressionarmos nos próximos meses para viajar tanto na dimensão da alma quanto na fisicalidade, ajudaremos as nações a conseguir o transporte físico. Isso é o que a maioria deles querem ver. Então, quando alcançarmos esses campos rápidos de transporte, poderemos acrescentar a transmutação ao lado deles. Isso significa que podemos ir à Lua e já haveria um lugar para vivermos lá. Nós já colonizamos a Lua. Então, não precisaremos esperar 4 dias para viajar de foguete ou 4 horas de Magrave. Você verá alguns humanos lá. Eles podem ser seus primos ou alguém de outra parte deste planeta. A colonização do espaço é responsabilidade da nação chinesa. Deve se tornar um lugar de paz, onde a maioria das pessoas tentará alcançar o equilíbrio tanto na fisicalidade quanto na emoção. A colaboração entre a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem é responsabilidade dos indivíduos e não dos governos. Você não pode levar a alma do homem pegando dinheiro emprestado do governo, nem pode levar a fisicalidade alimentando com o que o governo lhe der. A responsabilidade passa a ser sua para que isso aconteça. Começaremos a seguir nessa direção nos próximos meses. Ensinaremos e conversaremos muito com vocês sobre isso. E gradualmente mostraremos a vocês a elevação da alma de vocês. Não há universidades ou centros educacionais para isso. Vocês terão que se tornar seus próprios professores. Vocês serão os novos mensageiros. Vocês receberão a mensagem através da iluminação de sua alma e então vocês testarão isso através da dimensão da fisicalidade e de suas próprias interações com os campos. Nas próximas sessões, ensinaremos a você como expandir a sua alma e como sentir a expansão. Ensinaremos para vocês como estar no controle de tudo em todas as dimensões. Então, se você aprender a expandir seus pensamentos na dimensão da alma nas conferências de Manchester e Londres, você será capaz de iluminar os políticos, diplomatas e aqueles que participarem da reunião de embaixadores em Londres, nos dias 11 e 12 de novembro. Estamos convidando muitas nações e desta vez estamos convidando líderes mundiais. Tivemos que mudar a data da conferência do final de outubro para novembro, porque fomos convidados a apresentar as novas ciências da saúde em uma conferência do governo chinês em Macau. Centenas de cientistas e profissionais de saúde do mundo inteiro estarão presentes. A conferência será inaugurada por Sua Eminência o Presidente Xi da China, e a Fundação Cash está no quadro de palestrantes dessa conferência. Vocês verão como podemos iluminar os líderes mundiais mesmo durante essa conferência. Muitos cientistas eminentes participarão e serão palestrantes convidados nessa conferência. Iluminaremos os líderes mundiais por meio desta conferência. E iluminaremos os cientistas do mundo para que entendam a criação do homem e como o conhecimento trará essa mudança para todos nós. Estamos agora à beira da mudança para a humanidade. Muitos de nós temos sorte por não estarmos esperando o Mete ou o mensageiro chegar. Não estamos esperando que algo externo faça a mudança para nós, mas estamos olhando para dentro para mudar a nós mesmos. Eu disse a algumas autoridades iranianas e líderes religiosos recentemente em uma discussão sobre política e religião. Eu disse a eles, sou iraniano e acredito no Islã. O problema de vocês é que vocês se veem primeiro como muçulmanos e depois como iranianos. E quando o Mete chegar, é aí que vocês terão que mudar. Mas eu não preciso mudar e permaneço fiel às minhas raízes, porque ainda acreditamos em Maomé e esperando por Mete. E quando ele chegar, como vocês vão se chamar? Porque vocês não serão mais muçulmanos. Isso significa que vocês terão que mudar novamente para outra coisa. Mas se vocês permanecerem fiéis à sua nação, nenhuma religião poderá mudá-los, porque vocês ainda acreditarão nos princípios da verdade. É assim que vocês devem se posicionar. Quando viajarmos para longe deste planeta, levaremos a verdade e o ethos deste planeta conosco, ou seja, o ethos de Mitra, onde não faremos nada de errado. Não pensaremos, falaremos ou faremos nada de errado. Em vez disso, estaremos pensando em como elevar os outros. Não precisamos mudar só porque surgiu uma nova religião ou porque estávamos esperando por uma mudança. Como os muçulmanos se chamarão quando o Mete chegar? Os muçulmanos se tornarão muçulmanos Mete? Ou simplesmente esquecemos tudo isso e paramos com essas guerras e conflitos em nome das religiões? Como as outras religiões se chamarão? Os cristãos se chamarão cristãos messias? E os budistas maitreias? E os judeus messias? Ou será que todos nós acreditaremos na totalidade da mudança? Você pode ver que quando um homem carrega a verdade dentro de si, ele não precisa de um Mete, porque ele é o Mete de si mesmo. Ele é o salvador e o elevador de sua própria alma. Ele entende onde quer estar. Esse é o critério para se tornar um passageiro do universo. Você não pode se tornar um passageiro do universo quando está sempre dependendo de um piloto, ou quando está sempre dependendo de outra pessoa para lhe dar algo, ou de outra pessoa para guiá-lo. Quando você aprender a guiar a si mesmo, então você será capaz de acessar o conhecimento universal. Então não haverá nenhuma mudança de religião, porque você sempre será do planeta Terra. Não importa onde você esteja no universo, quando você sabe quem você é, ninguém pode profetizar ou dizer o que é certo ou errado, porque não há intermediários entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. O homem será completo em si mesmo. Sempre falamos sobre a emoção. Dissemos que a fisicalidade é a parte mitra e que você não deve se comportar de maneira errada, e que fazer o bem está na dimensão da vida física. Pensar o bem vem da alma. Então você entenderá que os três etos de Mitra são também o etos da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade e nada mais. Essa é a religião do universo e a religião do Criador. Ninguém pode se interpor entre você e o Criador. Ainda estou esperando que os políticos e diplomatas iranianos, que são muçulmanos, me respondam sobre qual deles eles são. Eles são iranianos muçulmanos? Ou somos nós, iranianos, que aceitamos o Islã e, quando o Mehdi chegar, acreditaremos no novo caminho? Mas se somos iranianos, não mudamos de religião. Permanecemos fiéis a nós mesmos. E o mesmo acontece com todo mundo. Você se entende como um ser humano. Então, quando você se torna um passageiro do universo, você continua sendo um membro da raça humana e não de uma religião. Você vive através do etos de Mitra. Então não há religião. Você vive de acordo com os princípios de vida no universo. Um é para a sua alma, outro é para a sua alma da fisicalidade e outro é para a sua fisicalidade no ponto de manifestação. Pensar o bem é para a alma, falar o bem é para a alma da fisicalidade e fazer o bem é para a fisicalidade. Para viver no etos de Mitra, temos que nos conscientizar das coisas que escolhemos na vida e no que acreditamos. Viver de acordo com o etos de Mitra é viver pelo poder da nossa alma e nada mais. Um exemplo disso é como escolhemos a China como a nação para trazer a tecnologia à tona. É porque eles não têm esse fanatismo baseado em religião usado por outras culturas para criar guerras. Os chineses não lutam nem criam guerras para expandir o budismo ou o taoísmo. Eles não fazem o que o Vaticano faz para ganhar mais seguidores. Os chineses contêm e mantêm o que têm. A nação é equilibrada. O novo entendimento e o novo conhecimento também trarão a elevação da alma. Essa elevação está em todos vocês como buscadores de conhecimento. Não caberá a vocês criar coisas a partir do estado da matéria. Em vez disso, vocês poderão fazer coisas através de sua alma. Nos próximos meses e anos, qualquer um de vocês será capaz de estender as mãos e criar o que precisar, se você tiver entendido. Eu já disse isso a vocês antes, e várias vezes. Agora, o conhecimento se expandiu. Vocês entenderam mais e podem fazer isso. Em ensinamentos anteriores, eu disse: entre suas duas mãos, você pode criar luz, e através da interação dessa luz com a luz da alma do homem, você pode criar qualquer coisa. A expansão e a compreensão do conhecimento se tornam o conhecimento do universo. Se torna o que queremos levar conosco como raça humana na profundidade do universo. Não importa se voamos usando um OVNI ou os foguetes americanos ou viajamos com a dimensão de nossa alma. No final de nossa jornada, temos que nos manifestar em algum lugar para confirmar nossa existência. Onde quer que nos manifestemos, seja qual for a forma e a dimensão, não teremos escolha a não ser viver de acordo com o etos de Mitra em todas as três dimensões da vida e da existência. Então você passa a entender que sua alma é uma coisa viva, é uma entidade viva. E sua alma da fisicalidade e fisicalidade também são entidades vivas. A interação dos três precisa estar em equilíbrio para que encontre sua melhor posição e sua elevação em todos os reinos da criação. Você precisa fazer isso sozinho, pois nenhum profeta ou religião estará para lhe dizer o que fazer. Viajei por toda a extensão do universo e, com exceção da Terra, não vi nenhuma igreja em nenhum lugar. E viajei por todos os cantos desse universo, mas nunca vi uma mesquita. Viajei por todas as dimensões, mas nunca vi uma sinagoga, muito menos um rabino. Cada ser e cada criação que você encontra no universo é um profeta em si mesmo, porque ele vive e acredita na dimensão da conduta correta da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Agora vocês entendem para onde estamos levando vocês. Você ainda pode viajar com os balões de ar quente porque você quer fazer como seu bisavô fazia. Outra pessoa pode querer voar com um foguete. Mas o ponto principal é que se você quiser viajar e ter liberdade de movimento, então você tem que viajar com sua alma. Mesmo que você não consiga fazer isso, mais cedo ou mais tarde, seu neto ou bisneto aprenderá a fazer isso. Mas se você mesmo aprender, então você pode ensiná-los a fazer isso. Mesmo que compreendamos a totalidade do ensinamento, enquanto estivermos vivos, temos que nos manter ocupados. Caso contrário, seríamos apenas uma pedra sentada e esperando até que a chuva viesse gradualmente, durante muito tempo, corroesse a pedra até ela virar pó. Portanto, nos mantemos ocupados, mostrando as unidades de energia, ensinando algo ou fazendo outras coisas. Todos nós estamos fazendo o melhor que podemos para estarmos fisicamente vivos. Mas no final, quando começarmos a separação entre a alma do homem e a fisicalidade, talvez encontremos paz e nos tornemos assim passageiros do universo. Então não precisaremos que outra pessoa compartilhe conhecimento conosco. Nós teremos o conhecimento e poderemos compartilhá-lo com os outros do universo. Então poderemos contar histórias sobre onde estivemos e o que vimos. Como quando convidamos todos vocês pela primeira vez para vir ao centro de Lins, dissemos que acreditaríamos em tudo o que dissessem, porque é a sua alma que viaja e não a sua fisicalidade. Durante décadas, vocês capturaram a sua alma dentro do seu corpo físico. Então nós o trouxemos para Lins e liberamos temporariamente a sua alma, mas mantivemos a sua fisicalidade capturada em nosso sistema. Portanto, se sua alma acredita no que você faz em sua fisicalidade, então temos que acreditar no que a alma faz quando ela é liberada. Mas o tempo todo a fisicalidade estava encapsulada em nosso sistema, nos campos magnéticos de si mesma. Agora você sabe o que fizemos com você no sistema de aprimoramento universal, porque vocês entendem mais agora. Nos próximos tempos, com os novos sistemas, mostraremos tecnologias que literalmente lhe darão todas as dimensões. Faz quase exatamente 15 anos que mostramos a vocês o primeiro reator espacial que fabricamos em 2008 no laboratório da Universidade Sharif em Teherã. Concluímos o ensinamento sobre o voo físico e tudo mais. Agora começamos a abordar as outras coisas de que vocês precisam para suas vidas físicas no espaço, como aquecimento, eletricidade, energia, alimentos, medicamentos e tudo mais. Não podemos levar o homem ao espaço e simplesmente deixá-lo lá e dizer: adeus, nós o trouxemos até aqui e agora vamos embora. Temos que ensinar a ele o restante e isso levará mais 15 anos. Isso abrangerá como voar fisicamente e o que você precisa para sobreviver no espaço. Você precisa ter comida e tudo mais para desfrutar. Caso contrário, é um bico sem saída, porque literalmente será o seu fim. Você precisa de alimentos, remédios e tudo o que a fisicalidade precisa para sobreviver no espaço. Agora ensinamos a você energia, transformação e transmutação. Vamos expandir isso para que você entenda que você é responsável pela elevação de sua própria alma e de mais ninguém. Mas você precisa entender como elevar a sua alma. Como mudar para a dimensão de energia e então de volta e ganhar confiança nesse processo. De certa forma, sou como um professor de autoescola, onde estou sentado ao seu lado no carro. Eu ainda posso controlar os pedais e o volante, mas você está sentado no banco principal e ainda pode fazer algo errado. Isso significa com a sua alma e fisicalidade. Mas eu estou ensinando você a dirigir esse carro. O resto cabe a você aprender sozinho. É você quem tem que se tornar um bom motorista ou não. Eu só lhe mostro o caminho. E é hora de você dirigir sua alma e não um carro. Você está na dimensão dos campos e sua própria criação. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do Workshop 496. Pergunta para o Sr. Cash. Existe algo como um táxi no universo onde podemos viajar em grupo? Sr. Cash responde. Eles chamam isso de OVNI, não é? É como um sistema universal de táxi. Ensinei isso há alguns anos. Talvez hoje seja o momento para vocês entenderem isso. Quando viajamos, podemos confiar nossas almas a um capitão, que nos levará a um determinado lugar e então assumimos a forma daquele tempo e lugar. Há aqueles que fazem isso no universo. Isso foi explicado nos primeiros ensinamentos, por volta do workshop número 100 ao 200. Depois de 7 anos, voltamos agora ao mesmo ponto. Se você não se vê com a força para ir a uma elevação maior, então em vez de motorista de táxi, nós os chamamos de elevadores de alma. Eles o levarão através do universo. Talvez os chamemos de táxis da alma. Agora você pode entender como é possível expandir a sua alma dentro da estrutura de outra alma. E então essa alma o libera onde você quer estar. Essa é uma versão do que fizemos com as unidades de aprimoramento que usamos aqui em Lins. A alma do sistema levou muitas de suas almas com ela e elas ainda estão lá. Talvez você tenha estado em Lins em junho ou julho do ano passado, mas você ainda deixou um rastro de si mesmo no sistema e você pode se conectar novamente a ele. É como entrar e sair de um táxi. Esse tipo de viagem de táxi existe. Ainda há muitos ensinamentos por vir, nos quais você não usa outras almas, mas colabora e se torna parte de outra alma ou de um grupo de almas. Você dá esse salto de fé para a elevação da alma. A totalidade daqueles que derem esse salto se elevará em conjunto, mas é preciso muita compreensão, confiança e emoções semelhantes para fazer esse tipo de viagem de táxi, como eu chamo. Falamos sobre isso há muito tempo, e agora falamos sobre a alma. Então podemos ver como isso se tornou uma realidade. É como construir uma estrutura bloco por bloco, até que um dia você vê como todos os blocos tomaram forma. Aqui o Rick pergunta: acho que você mencionou uma vez que geralmente há um grupo de 4 pessoas que viajam junto também. Há algum motivo específico para essa ideia de um grupo de 4? Sr. Cash responde: o 4 faz parte da formação estelar. Na formação estelar formada por almas de 4 pessoas, você normalmente não consegue um equilíbrio em todos os plasmas. Você pode encontrar um que seja deficiente em alguma coisa, mas que seja mais forte em outra coisa do que os outros. O que é deficiente se torna um receptor, e os outros se alimentam ao mesmo tempo em que se alimentam uns aos outros. Além disso, o deficiente não precisa estar no topo. Todos podem estar no mesmo nível e ainda assim alimentar o deficiente. Isso permite um desenvolvimento progressivo e a criação de movimento. E isso permite a interação dos campos de fora do círculo com o círculo. O Sr. Cash estava montando um sistema recentemente e disse a si mesmo que gostaria que os buscadores de conhecimento pudessem entender como a formação estelar funciona na dimensão da alma. É uma sensação incrível ver como tudo isso está conectado, quando você entende isso. Você pode usar todo o seu conhecimento para conectar tudo no sistema. É nesse momento que você pode desenvolver algo novo, criar uma nova dimensão e um novo conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma coleção de todos os conhecimentos anteriores. A formação estelar é uma das principais maneiras das almas se transportarem. Gradualmente vocês aprenderão isso. Um resumo das próximas conferências é: Manchester será de 28 de agosto a 1º de setembro. Depois de 6 a 10 de novembro, o grupo irá para Londres. Em Londres, nos dias 11 e 12, haverá a reunião dos embaixadores. Na noite do dia 11, por volta das 19 horas, entraremos em uma sessão com embaixadores, diplomatas e políticos do mundo inteiro para mostrar a nova tecnologia. Depois, em dezembro, iremos para a mais bela capital do mundo, que é Pequim. Talvez tenhamos algumas surpresas para aqueles que forem à sessão de Pequim. As pessoas estão mudando sua participação de uma conferência para outra. Nós permitimos isso e vocês podem mudar o quanto quiserem. Aqueles que pagaram por Manchester já estão habilitados para Londres e Pequim. Vocês não precisam pagar novamente. Aqueles que pagaram por Londres, se fizerem parte dos 65, estarão qualificados para a reunião em Pequim. De certa forma, você não pode comprar sua participação na conferência de Pequim, o que significa que você não pode se inscrever na conferência de Pequim. Primeiro, é preciso ir a Manchester ou Londres, e depois tornar-se habilitado a ser selecionado para Pequim. É impossível se inscrever em Pequim, porque não permitiremos isso, porque há um motivo para isso. Esperamos que Pequim seja uma sessão muito interessante. Você entenderá como e por quê. Ao se inscrever em Londres, você se torna automaticamente parte da sessão de Pequim. Aqueles que participarem da sessão de Pequim entenderão. mas você ainda precisa se inscrever na sessão de Pequim para participar dela. Pergunta para o Sr. Cash: como outras pessoas que não tiveram conhecimento da Fundação Cash antes de sua morte terão suas almas resgatadas para poderem trabalhar ao lado da Fundação Cash? Sr. Cash responde: não somos uma organização religiosa. Mesmo que você não tenha ouvido falar de nós através da dimensão física, sua alma pode já estar trabalhando conosco para servir o universo. A Fundação Cash é apenas um nome e um pedaço de papel e nada mais. Você não irá para o inferno e tudo mais se não tiver ouvido falar da Fundação Cash. Isso é tudo uma grande bobagem. Quando ensinamos, mesmo que você não tenha nos ouvido na dimensão da fisicalidade, a sua alma ouviu. É porque ensinamos livremente para que o homem seja livre. Não é necessário que isso esteja em palavras ou em uma linguagem. Quer tenhamos ouvido ou não, fazemos parte desse ciclo de evolução, revolução e elevação da alma através do conhecimento. Não estamos enviando professores para ensinar e converter. Vocês ouvirão falar de nós quando a alma estiver pronta e quando o momento estiver sendo preparado para isso. Ouviremos falar de onde estamos posicionados, do que vemos e do que nos comprometemos a fazer. Se tudo correr de acordo com o que deve ser feito, todas as criaturas vivas deste planeta serão tocadas pelo conhecimento que trouxemos. Não importa se eles já ouviram falar da Fundação Cash ou não, seja o peixe, o pássaro, o animal, ou o homem, ou a árvore, ou o arbusto. Porque o conhecimento que estamos trazendo agora está sendo implementado e disseminado. Estamos mudando a atmosfera e isso está trazendo uma nova dimensão para o crescimento da vegetação, expandindo os alimentos, mudando as condições de vida, viagens, energia e tudo mais. Como tudo é plasma, então tudo também será afetado por isso. Por exemplo, se alguém produzir um agrave com alguns ganhos no centro de Teherã, como tudo está conectado, isso elevará o restante da humanidade e as criaturas deste planeta, porque todos passam pelo mesmo processo. Portanto, não é como nas religiões ortodoxas, onde se diz que se você não ouviu a mensagem, você irá para o inferno. Essa era a crença dos muçulmanos e dos judeus, que estão correndo os mesmos cavalos nas mesmas pistas para ganhar mais dinheiro e poder. Isso não existe. O que ensinamos há 10 semanas ou 10 anos não importa, porque nossa voz do conhecimento é ouvida pela alma de cada criatura neste planeta, porque está sendo dado incondicionalmente. Estive com alguns oficiais nos últimos meses. Não há um dia sequer em que não possamos escapar desse tipo de reunião e interação com essas pessoas. E um dos caras perguntou ao buscador de conhecimento com quem eu estava: quem está pagando pelo Sr. Cash, ou o Sr. Cash já foi pago? E eu respondi que não. Mas dentro de mim, eu disse: eu já fui pago. Criei esse conhecimento para que muitos seres desfrutem da paz. E esse é o pagamento que recebi. E de alguma forma, a vida continuará. Muito provavelmente, se as coisas seguirem o caminho que estão seguindo, nós nos tornaremos parte da estrutura e dessa forma poderemos influenciar a mudança. Alguém me disse que o Sr. Bill Gates e o Sr. George Soros, ou seja lá quem for, se uniram para reduzir a população para 500 milhão, porque disseram que há pessoas demais no planeta. E eu disse: eles são tão estúpidos que mesmo com 8 bilhões não é suficiente para iniciar nossos planos de colonizar o resto do universo. Espalharemos nossa alma e nossa fisicalidade em lugares onde as almas de nossos ancestrais já estiveram. Como essas pessoas podem sequer pensar em matar os humanos ou limitar o número de pessoas neste planeta quando há tanto a ganhar aumentando o número de pessoas? Nossos ensinamentos e a disseminação do conhecimento estão no último estágio da colheita, quando você rega a plantação pouco antes de colher, para que a colheita saia perfeita. Esses ensinamentos são as últimas águas do conhecimento que daremos à alma das coisas criadas neste planeta antes que a beleza da alma do homem seja colhida pelo universo. Como você pode decidir mudar as coisas no momento da colheita? Como você pode sequer pensar em destruir 90% do que foi cultivado e está pronto para ser colhido a fim de trazer paz e prosperidade para o restante do universo? Esse Gates é muito ignorante. E isso levou de volta ao ponto onde ele começou, quando estava na garagem roubando a tecnologia dos outros. Agora ele acha que pode roubar dos palácios, espalhando informações falsas de que 8 bilhões é muito. Na verdade, isso não é suficiente. 8 bilhões de almas elevadas não são suficientes para espalhar o amor do Criador por todo o universo. Aqui teve um corte no áudio do Sr. Cash, E o Sr. Cash continua e diz: ele está matando sem saber qual é o propósito da humanidade. 8 bilhões é uma poeira. Mas é essa pequena semente que crescerá e se tornará a grande colheita por todo o universo. Então temos que esperar e ver, porque agora estamos nos aproximando do tempo da colheita. Então, com a elevação da alma do homem, nos tornaremos passageiros do universo, mas faremos isso da maneira correta, sem matar e sabendo qual é o nosso propósito para viver a vida. A inscrição para a Conferência de Manchester custa 10 mil euros e isso inscreverá automaticamente na conferência de 2 dias em Londres. Isso inclui a semana em Londres antes da reunião de embaixadores, que também será a sessão do Grupo dos 200. A parte mais bonita será em Londres, que será um ponto crucial. Está em nossos planos convidar Sua Excelência o Presidente Xi da China para se juntar a nós em Londres, ou um membro do governo chinês. Como estamos colaborando profundamente com os chineses, esperamos ver igual e mutualmente o apoio deles ao trabalho de paz da Fundação Cash. Fomos informados de que algo será feito a respeito. O mesmo vale para o governo iraniano. Mostraremos a força da paz através do conhecimento em Londres. É aqui que a colonização do universo começará. Foi lá que os ingleses colonizaram o resto do mundo durante séculos. Mas desta vez, não faremos escravos. Seremos os escravos no serviço aos outros para levar a paz ao restante do universo por meio de nosso conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash. Estou um pouco confusa. Talvez você possa me ajudar a sair desse dilema. No meu entendimento, viemos para este planeta e Deus nos criou a imagem dele. Mas quando começamos esse processo, não sabíamos de forma alguma quem somos. Então ele decidiu enviar os profetas como Moisés, Jesus, Maomé e os demais. Mas em vez de aprendermos quem somos, fizemos mais estátuas, templos, igrejas, mesquitas e nos tornamos uma grande bagunça. Acabamos ficando mais imersos na fisicalidade. E agora acabamos com todos esses governos que estão nos governando há séculos aqui. E eles e nós não sabemos quem somos. E agora os chamamos de superpotências, como os Estados Unidos, a Rússia e agora a China. De tempos em tempos, eles trazem suas balas, mísseis e tanques e eximem todos os seus soldados. E quando você vai ao Irã, tem que lidar com VPNs porque não há acesso à internet. Então, o que faz você ter tanta certeza de que colaborar com o governo chinês é a coisa certa a fazer? Você está lá agora e precisa usar uma VPN para ter acesso a isso e aquilo. Será que eles não vão criar mais regras e regulamentações para ter mais controle sobre o mundo? Será que não vão acabar se tornando outra superpotência? Sr. Cash responde: Azar, recentemente estive com uma das diplomatas iranianas de alto escalão e ela me disse algo muito interessante. Ela disse: por que você não volta para o Irã? Temos tudo preparado para que você volte. O público não sabe, mas até mesmo as universidades foram estruturadas com base em sua tecnologia e conhecimento. Por que você não volta? E eu disse que enquanto as mulheres não forem livres no Irã, todos nós não teremos liberdade. Ela me olhou com os olhos voltados para o chão, embora estivesse vestida com roupas islâmicas. E eu disse: você é uma diplomata de alto escalão. Como posso voltar para um lugar onde apenas metade de mim é livre? Mas como eu disse, não confiamos nas nações para que elas façam o que dizem. Em vez disso, lançamos a semente para mudar a alma dos líderes e temos certeza de que conseguiremos alcançar esse objetivo. Há uma grande diferença entre o que faço em público e em que faço, e o que faço em particular, e o que faço também na dimensão D. Se juntarmos um monte de dinheiro e construirmos um novo centro da Fundação Cash, como um grande castelo ou um templo e tudo mais, voltaremos a ser como éramos antes. Eu ainda vivo como um nômade, viajando de um lugar para outro e ensinando sobre a tecnologia e o que ela pode trazer fazer pela paz. Buscador de conhecimento responde ao Sr. Cash o seguinte: confie em você, que o que está fazendo é a coisa certa. Porque, como você disse uma vez, você está usando 1.000 chapéus e não consigo ver o que há nos outros chapéus. Mas confio que você nos colocará na posição certa. Sr. Cash responde: não, ainda estamos vivendo o que você chama de 30% de uma vida física humana. E mesmo que cometamos um erro, é um bom erro. Ele não se tornará ruim. porque veio com uma boa intenção e bons pensamentos e emoções. Viemos com uma boa intenção, com uma boa emoção. O que pode parecer errado para algumas pessoas pode ser a semente para coisas perfeitas que virão no futuro. Quando eu era casado, eu vivi uma vida horrível durante anos, mas eu estava feliz por estar lá, porque isso me permitiu fazer muitas coisas e fazer com que muitas coisas tomassem forma. Mas agora, quando olho para isso, vejo que a alegria, a felicidade e a paz que tenho hoje vieram do fato de eu ter suportado todos aqueles anos. Muito provavelmente, sou uma das pessoas mais felizes entre vocês, porque estou confortável e contente, porque encontrei o que estava procurando durante toda a minha vida, e com isso, a paz veio para mim. E ela não veio através de jatos particulares, Rolls Royces e todas essas coisas materiais. Alguns de vocês foram às casas em que eu morava. Nada daquilo significou nada para mim. Agora vivo uma vida muito simples, indo de quarto de hotel em quarto de hotel, e encontrei a paz. E essa paz me permitirá criar uma condição de paz para os líderes mundiais e para os outros. Talvez essa seja a melhor coisa que já aconteceu em nossas vidas. Não vemos isso quando estamos nessa situação, mas somos abençoados por estarmos nessa posição. Não tenho nenhum apego, nem mesmo a minha mala, porque quando viajo de avião, as companhias aéreas têm o hábito de perdê-la. Então o que há para se apegar? Cometemos erros, mas se cometemos os erros com o desejo de servir, isso se tornará um sucesso por si só. E vocês já viram isso acontecer. Quando eu estava tentando expandir a Fundação Cash nos últimos 2 anos, a alma da humanidade disse: não, a tecnologia tem que vir de uma forma mais rápida. E agora vejam, 6 meses depois, assinamos um dos maiores acordos contratuais de todos os tempos com a maior e mais poderosa nação da Terra. Um dia os buscadores de conhecimento saberão o que assinamos. Até mesmo os oficiais que divulgaram as informações sobre esse contrato, eles mesmos ficaram chocados com o fato de os chineses terem chegado a um acordo como esse. E nós não pedimos isso. Ele foi colocado sobre a mesa e tinha as condições que queríamos para os buscadores de conhecimento e para a paz mundial. E então assinamos. Eu nunca poderia imaginar que quando cheguei a Pequim há 6 meses, tudo estava pronto para começar. Era como se os chineses estivessem esperando o nosso retorno após o corona. Eles incluíram a tecnologia da Fundação Cash no 14º e 15º programas da nação chinesa. Isso é como ser incluído na constituição de um país e tem enormes implicações. É uma tecnologia inscrita na nação mais poderosa do planeta e faz parte de seus programas nacionais. Fomos informados de que eles fariam isso há 4 anos, que adicionariam nossa tecnologia ao plano de 5 anos da nação, e agora isso foi escrito nele. Você começará a ver o surgimento da tecnologia da Fundação Cash com uma estrutura de colaboração Cash chinesa nos próximos 2 ou 3 anos. Então ela se espalhará pelo mundo. Eu não fiz nada. Aterrissamos aqui e em 1 semana um acordo estava na mesa. Todos os detalhes foram organizados e aceitos internamente por eles. Somos apenas uma ferramenta para disseminar o conhecimento por toda a nação e então pelo mundo. Em breve saberemos como uma das maiores perdas para a Fundação Cash acabou se tornando um dos maiores ganhos para toda a Fundação Cash em todo o planeta. Então, eu cometo erros, mas há almas que me conduzem a cometer esse erro para um propósito maior. Agora entendo por que isso aconteceu. Passei muitas noites sem dormir, me perguntando como cheguei a essa situação. Mas agora, sentado em Pequim, na cidade mais bonita do mundo, e ensinando a vocês e compartilhando esse conhecimento, vejo que bela peça aconteceu. Portanto, sento-me aqui com a confiança de que a tecnologia se inscreveu na constituição da nação que trará a paz. Ela funcionará em nível nacional nos próximos 10 anos e depois a espalharemos pelo mundo. Ainda continuamos a trabalhar. Uma das razões pelas quais o ensinamento de hoje foi adiado para as 3 horas foi o fato de termos que mostrar a aplicação da tecnologia para algumas pessoas influentes que podem promover essa mudança e que sabem como implementar a tecnologia no mundo inteiro. Quando adiamos o ensinamento, não é algo aleatório. É sempre por um motivo importante. Gastamos todo o nosso tempo interagindo para promover a mudança. Mas isso leva tempo. Nem tudo virá em um piscar de olhos. levará mais um ano para que a tecnologia se manifeste e mais 3 a 5 anos para que a mudança seja introduzida gradualmente na estrutura. Nós nos comprometemos a tornar a China autossuficiente e a ter segurança alimentar nos próximos 5 anos através da tecnologia. Talvez até 2030, ela seja uma das maiores nações exportadoras de alimentos do planeta. O trigo, a terra, a tecnologia e o conhecimento já estão disponíveis e a nação é pacífica. A China se tornará um país celeiro em no máximo 5 anos. E esse alimento não será transgênico. Será limpo, sem fertilizantes e com o que você chama de produto alimentício orgânico. Isso também mudará os hábitos da nação ao consumi-los e trará outras mudanças também. Essa mudança será percebida por todos nós, porque sempre enfatizamos aos chineses que outras nações precisam estar envolvidas. Não se trata apenas deles ficarem confortáveis para si mesmos. Como eu disse em meus acordos, o Irã continua sendo primordial para mim. A primeira importância para mim é a terra do Irã, depois a China e então todo o resto do mundo é igual. Portanto, não podemos ter preconceito com um ou outro. Esse deve ser o ethos dos buscadores de conhecimento. Não importa se você é indiano, paquistanês, árabe, muçulmano ou cristão. Somos cegos para tudo isso. Porque não queremos levar os erros do passado para o futuro. As almas não têm cor, raça ou religião. Veremos o que acontece. Nos próximos tempos, o mundo saberá de todo o seu trabalho, Azar, bem como de muitos outros buscadores de conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash. Agora que a loja da Fundação Cash será fechada na Europa e transferida para a China, o que acontecerá com todos os pedidos que fizemos, como os magraves, etc.? Sr. Cash responde. Todos os pedidos e compromissos serão mantidos. A Fundação Cash é uma operação mundial e cumpriremos todos os nossos contratos e acordos. Na verdade, as unidades que virão da China serão mais caras do que as que vendemos. Mas qualquer pessoa que tenha comprado algo de nós receberá o produto quando ele estiver pronto. Mas isso passará pela estrutura chinesa. A qualidade dos produtos chineses será muito superior ao que poderíamos produzir no Ocidente. O processo de instalação das fábricas e dos centros industriais está em andamento. Vimos algumas das novas fábricas industriais sendo montadas para a Fundação Cash como uma colaboração conjunta, e tudo está em andamento. Tudo será da mais alta qualidade. Quando você comprar algo feito na Cash China, com o nome da Fundação Cash e com a colaboração chinesa, você terá orgulho de saber que está recebendo um dos melhores produtos. Isso se deve ao fato de que tudo será novo, e não precisaremos ter lucro para sobreviver. As finanças de nossas empresas e tudo mais são garantidas pelo governo central chinês. Há uma equipe que cuidará das coisas para garantir que o melhor seja feito. Eu coloquei a Fundação Cash em uma posição de força, sem pechinchar. Vocês verão o resultado gradualmente nos próximos 1 ou 2 anos. Não estamos relaxando ou pegando leve porque viemos para a China. Estamos aqui para fortalecer toda a Fundação Cash em todo o planeta. Os buscadores de conhecimento da Fundação Cash ficarão mais fortes e, muito provavelmente, a operação de distribuição mundial se tornará uma grande produtora de empregos em todo o planeta. Não somos apoiados pela mentalidade de um homem de negócios, mas por uma nação determinada a mudar o curso da humanidade. Você entenderá gradualmente à medida que isso acontecer. Pergunta para o Sr. Cash. Que atitude, postura mental e emocional devemos ter para treinar a transmutação da alma com a tecnologia de GANs e da Fundação Cash? Sr. Cash responde. Você é baixo, você é alto? Uma orelha é mais curta do que a outra? Você manca? Seus olhos são azuis ou pretos? Seu cabelo é preto ou loiro? Você é cego? Não há condições. É assim que a raça humana é, e você precisa encontrar a essência de sua própria criação. Então nada poderá acontecer a você e nada importará. Raça, cor e religião têm a ver com a fisicalidade e são totalmente superficiais. Quando você retira a pele marrom, por baixo dela estão os músculos vermelhos. Os mesmos músculos vermelhos estão no homem de pele branca e de pele amarela. Por baixo da pele é tudo exatamente igual. Portanto, quando você faz essa pergunta, a única resposta é: depende de você. Você tem que encontrar uma maneira de entender. Pergunta para o Sr. Cash. O que é responsável por criar o campo de inércia de um elemento em um ponto na Terra? E como a tecnologia da Fundação Keshe produz os ganhos de inércia? Sr. Keshe responde: Oh, isso é um segredo e não revelaremos. Esse é um segredo que a Fundação Keshe não divulgará com certeza. Está em nossa posse e nós o usamos extensivamente em alguns de nossos trabalhos. Rick pergunta: Então por que você não divulgaria? É por causa de informações proprietárias que você quer? Sr. Keshe responde: É o conhecimento de Deus. Quem pode ter propriedade sobre isso? O Rick responde: Bem, geralmente é assim, exceto no caso de tecnologias perigosas ou algo que esteja além de nossa compreensão. Sr. Keshe responde: No futuro, a forma como fazemos isso provavelmente será revelada. É como aquela garrafa de Coca-Cola. Diziam que havia uma coisa mágica secreta ou um líquido lá dentro. Na verdade, era só da cáustica. Mas isso foi antes de mostrarmos a vocês como fazer o material nano. No momento, não vejo necessidade de ensinar isso. Por outro lado, isso faz parte do processo de você se tornar um homem do universo, no qual você terá que criar a inércia do lugar, do tempo e da posição. Mas primeiro você precisa entender como a essência da vida foi criada neste planeta e como o planeta foi criado. Então você entenderá como a inércia é criada. O Rick aqui pergunta: Em geral, não está na hora da humanidade começar a criar elementos diretamente dos campos? Sr. Keshe responde: Você trouxe algo à tona. Não sei se podemos revelar isso ou não. Vamos colocar dessa forma. Nos últimos dias, a Fundação Keshe confirmou a produção de 22 elementos da criação. Os testes foram confirmados por laboratórios governamentais e cooficiais. Isso significa que criamos 22 elementos a partir dos campos e isso foi confirmado por 3 testes independentes. Isso foi confirmado por um dos laboratórios mais conceituados e confiáveis do mundo. Então entramos em um ciclo de criação de matérias a partir dos campos de forma massiva agora. À medida que evoluímos para uma posição de paz, uma das coisas mais importantes para mim como físico nuclear iraniano é mostrar especialmente para os americanos que podemos produzir 100% de plutônio puro à vontade e a qualquer momento. Isso torna a indústria nuclear obsoleta. Precisamos desse tipo de campos pesados para viagens espaciais profundas. Não estamos buscando radiação. Estamos buscando massa atômica que proporciona forças de campo mais altas. E isso faz parte do processo. Presumo que nas próximas 3 ou 4 semanas produziremos talvez outros 30 a 50 novos elementos. Isso faz parte da operação em maior escala do trabalho da Fundação Keshe com o governo chinês. E continuará assim. Aqui nessa parte do workshop nós ouvimos no fundo um som de tic-tac no áudio do Sr. Keshe. E o Sr. Keshe fez uma piada. Ele falou: Acho que uma bomba está fazendo tic-tac em algum lugar. Isso realmente combina com o tópico aqui. Sr. Keshe continua: Agora é o momento e o lugar para isso, pois faz parte do trabalho que realizamos. Precisamos mostrar que podemos produzir materiais dos campos como parte do programa de colonização. Queremos ser capazes de produzir alumínio, cobre e zinco na Lua e em Marte através da interação dos campos. Isso já foi feito e confirmado. A conversão dos campos em matéria é uma das maiores conquistas do desenvolvimento da Fundação Keshe em ciência e tecnologia. Nós já temos 2 ou 3 governos estudando essa conquista. Não se trata de fazer ouro, mas de entender como criar diferentes condições para criar diferentes matérias, sejam elas metais, elementos não ferrosos e outras coisas. Em uma mistura coletiva, produzimos 22 elementos, o que agora está totalmente confirmado. É um grande marco na ciência. Nas próximas semanas, vamos nos esforçar para produzir outros 50 elementos. Hoje produzimos 2 ou 3 novos elementos. Um dos caras presentes disse que podia sentir o cheiro. A partir dos campos, criamos um material que pode ser cheirado, assim como o material original. Não é que vamos fazer. Nós já fizemos. Estamos profundamente envolvidos nesse projeto e presumo que no próximo ano ou 2 produziremos um espectro completo de elementos do universo. Isso será feito nos laboratórios de nossa colaboração com os chineses em todos os níveis de ciência e tecnologia. Produzimos e entregamos e esses elementos foram testados. Entregamos a documentação do teste para os responsáveis para que eles possam entender que a mudança chegou. O importante é estar no comando da tecnologia. Estamos definindo as novas regras de engajamento em ciência e tecnologia, e isso faz parte do nosso trabalho. Na próxima semana, vamos nos preparar para entregar outros 50 novos elementos criados a partir dos campos. Não tocamos nas amostras. Ficamos totalmente longe delas. As autoridades e os militares chineses estão encarregados de todas as operações locais. Nós apenas entregamos a tecnologia e então saímos da sala, e o restante é observado, cuidado e coletado pelos oficiais chineses. Eles testam as coisas e nos dão os resultados dos testes do que produzimos. Nas últimas 2 semanas, produzimos 22 novos elementos a partir da interação de campos. Hoje entregamos 2 ou 3 e nas próximas semanas entregaremos mais 50 novos elementos. Isso mostra que podemos sustentar a vida no espaço. Uma das principais coisas que lançaremos talvez nos próximos 7 dias é a produção de gases, que podem ser usados para os sistemas de respiração nas colônias. Estávamos conversando com os laboratórios esta tarde sobre os tipos de testes que precisamos fazer para confirmar a existência do plasma, que permite que ele exista como gás. Entramos em uma parceria com uma das nações e organizações mais poderosas deste planeta, e temos acesso a outras coisas que vão com isso. Só que leva tempo para conseguir isso, apesar de estarmos aqui há cerca de 7 anos. É preciso criar confiança entre o mais alto nível dos líderes da nação e os cientistas da Fundação Cash, o que estamos fazendo passo a passo. Nós somos um pouco difíceis de conquistar, e eles são um pouco difíceis de conquistar. Mas, em essência, nós dois sabemos para onde estamos indo. Isso faz parte do meu plano para a colonização da Lua nos próximos 2 anos. Mas os chineses estão planejando para 2030, enquanto nós planejamos para 2025 e já criamos os elementos. Precisamos mostrar a eles que podemos fazer isso. Hoje, um de nossos principais objetivos era a produção de água. E já produzimos água, e ela vem de forma natural, através da interação dos campos. Há alguns anos apresentamos o sistema Oasis da Fundação Cash, que é uma caixa que produz tudo o que você precisa em caso de um desastre. Hoje, mostramos que o sistema Oasis é uma realidade para as autoridades e os militares chineses. Foi um dia lindo, e por isso tivemos que adiar o workshop. Eu tinha prometido esse sistema Oasis há 10 anos. Anteriormente, contei sobre o observador que conseguia sentir o odor do gás que produzimos. Eu poderia ter alimentado ele da mesma forma. E como que testamos, posso acrescentar qualquer coisa para estar no mesmo sistema. Foi outro cumprimento da minha promessa. O sistema Oasis é para ser usado em caso de desastre, como um terremoto ou qualquer outra coisa. Essa caixa se tornou alimento, a água, a energia, a eletricidade e tudo que uma família precisa para sobreviver. Isso foi totalmente compreendido e está sobre a mesa hoje, fisicamente. Tenho certeza de que em breve isso será implementado de diferentes maneiras pelos chineses para emergências, terremotos ou qualquer outra coisa. Pergunta para o Sr. Cash. Uma vez você disse que todo o plasma que deseja ganhar ou aumentar deve primeiro perder ou diminuir. Você poderia nos explicar melhor isso? E qual é a relação disso com a elevação das almas? Sr. Cash responde. Como a alma é um plasma, o que quer que aconteça de um lado dela, também acontece do outro lado. É como se você quisesse adicionar água fresca a um copo d'água. Primeiro você tem que tirar um pouco da água velha. Depois você adiciona água fresca para enchê-lo. A vida do homem com a alma do homem é muito semelhante a essa analogia. Primeiro livre-se do que é velho e fraco e dê para aqueles que podem se beneficiar disso. Então você terá espaço para receber algo novo. Não jogue tudo fora, pois o novo pode não chegar. Porque você não entendeu corretamente que precisa pagar para que o novo chegue. Mas não é realmente um pagamento. É mais como uma elevação do conhecimento que conta de agora em diante. Bom, um adendo aqui, isso é o que eu entendi que o Sr. Cash estava dizendo aqui. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas você tem que dar mais daquilo que na verdade você precisa do que daquilo que você não precisa e está tentando se livrar. Portanto, em outras palavras, sua doação deve ser uma doação verdadeira de algo que você ama. Quando dói abrir mão de algo que você quer, mas você ainda assim faz isso porque quer que outra pessoa se beneficie com isso, Esse tipo de doação tem um sentimento maior de amor. Ele disse que às vezes testa o amor dos buscadores de conhecimento, observando que eles abrem mão, e então o que eles recebem pelo que abriram mão. Então podemos entender o quanto é maior o amor que recebemos em comparação com o que abrimos mão ou deixamos de lado. Mas em tudo isso, temos que entender que não desistimos de algo com o objetivo de receber algo de volta. Em vez disso, devemos ter a atitude de dar incondicionalmente, o que significa que damos apenas porque há uma necessidade e nem sequer pensamos em nós mesmos e no que estamos perdendo. Deixamos ir porque sabemos que isso beneficiará os outros. Essa então é a elevação, se você entender isso corretamente. Pergunta para o Sr. Cash: a tecnologia Magrave Plasma Luz Eterna será lançada em um futuro próximo, o que tornará obsoleta toda a iluminação convencional? Sr. Cash responde: em alguns dias, a tecnologia será demonstrada pela primeira vez aos oficiais militares chineses do mais alto escalão. Estamos entregando isso aos chineses por causa da tecnologia espacial. É um sistema de defesa espacial. É uma combinação de quatro tecnologias da Fundação Cash em uma só. Será um sistema único, se usado corretamente. Esse sistema pode literalmente suprir todas as necessidades de energia de Pequim. Isso é o quão poderoso é o sistema. Isso tem estado com todos vocês, em suas unidades magraves e o resto. Mas vocês não veem isso. Vocês estão ocupados demais querendo conectar coisas a ele. Tente se conectar ao ambiente dele, e então você descobrirá exatamente o que você precisa. Entregaremos algumas das tecnologias mais avançadas que o homem já viu nas próximas semanas à liderança, ao governo e às forças militares chinesas para trazer uma mudança pacífica ao mundo. Não fazemos isso para confundir ou ganhar posição, mas para entender o que precisa ser feito para criar a liderança adequada rumo à paz. Pergunta para o Sr. Cash. Atualmente, a Fundação Cash China não tem um site oficial ou o site parou de funcionar, e não há uma organização especial para o ensino e tradução. Portanto, o progresso de aprendizado dos buscadores de conhecimento chineses está lento. Você ajudará a China a fazer essas coisas? Sr. Cash responde: com o tempo, os ensinamentos da Fundação Cash se tornarão parte do sistema educacional do país. Como disse um dos líderes científicos, os ensinamentos da Fundação Cash não estão nos livros de ciências que nos ensinaram. Portanto, escreveremos os novos livros e o mundo aprenderá a nova tecnologia conosco. No futuro, à medida que mais e mais tecnologia forem mostradas, as escolas começarão a ensinar a tecnologia da Fundação Cash e não precisaremos do site da Fundação Cash para aprender. A estrutura da nova tecnologia será ensinada nas escolas e universidades da nação. Não é que quando ensinarmos a nova ciência, toda a parte da ciência antiga será eliminada. Expliquei a muitos líderes mundiais e embaixadores que teremos duas estruturas de ensino da vida no universo, uma no estado da matéria e a outra no estado da energia, ou do plasma. Até agora, tudo com que trabalhamos foi apenas no estado da matéria. É por isso que as coisas que fazemos com plasma e gás parecem estranhas para as pessoas. O sistema educacional e as universidades precisam ensinar as duas ciências juntas, para que quando o homem passar do estado de energia, ou alma, de volta ao estado de matéria, ele saiba como viver e fazer as coisas lá. Não se trata apenas de viver no estado de energia, mas de viver em ambos os estados. O entendimento de longo prazo será que estamos cientes da energia de nossa alma e de nossa criação, e que podemos lidar com a fisicalidade, porque a fisicalidade precisa ser protegida. Temos que ser capazes de viver em ambas as dimensões ao mesmo tempo. É por isso que os dois conhecimentos serão ensinados juntos, de mãos dadas. Não podemos demolir o estado da matéria e dizer que só precisaremos do conhecimento do plasma e que tudo no passado estava errado. Não. Deus nos livre de fazer isso. Se fizermos isso, nos tornaremos ignorantes novamente. O conhecimento que temos até agora está no estado da matéria ou fisicalidade. O conhecimento que ensinamos na Fundação Cash está no estado de energia ou na dimensão da criação do universo. Temos que aprender ambos e como transmutar entre os dois, então estaremos corretos em uma ciência e tecnologia completas. No momento em que dissermos que o que foi feito no passado está errado, estaremos nos limitando. Eu já vi muitos buscadores de conhecimento cometerem esse erro. Sempre que apresentarmos a tecnologia a alguém, explique a eles que isso é um acréscimo ao conhecimento do estado da matéria que temos até agora. Nossos corpos irradiam uma energia, e agora sabemos o que é essa energia e para onde ela vai. Assim as pessoas se aterão ao conhecimento porque poderão entender ambos os conhecimentos. No momento em que dissermos que tudo está errado com Newton, estaremos excluindo as pessoas. É claro que Einstein estava errado, sem dúvida, porque ele não era um cientista, ele era qualquer outra coisa. E também temos que descartar os livros de Stephen Hawking, e mais cedo ou mais tarde isso será feito. Mas quando olhamos para cientistas como Tesla e outros como ele, e eles trouxeram algo que é um intermediário entre os campos magnéticos do plasma e o estado da matéria. Esses sim têm que ser respeitados. Temos outros cientistas que descobriram álcool e outras coisas séculos atrás que ajudaram muito a humanidade. Todos eles devem ser respeitados. Agora sabemos que o conhecimento tem duas partes, energia e matéria, e ambas devem ser compreendidas juntas e em paralelo. Dessa forma, podemos criar o paraíso na Terra. Quando nos tornamos muito materialistas, perdemos de vista a energia, que na verdade também influencia o estado da matéria. E quando nos tornamos muito voltados para a energia, quando quisermos entrar no estado da matéria para nos mostrar, não saberemos como fazer isso e pagaremos por isso. Temos que nos educar na tecnologia do plasma e também em paralelo com o estado da matéria. Assim, quando chegarmos rapidamente à Lua com o plasma, saberemos como construir uma casa e nos converter para a fisicalidade. Para podermos acariciar fisicamente nossa amada, precisamos primeiro criar uma atmosfera com a energia do plasma. O beijo com a alma não é tão agradável quanto o beijo físico. Não há nada de errado com a ciência antiga. Não estamos promovendo uma nova seita ou um novo conhecimento. Estamos acrescentando algo que não sabíamos, e as duas andaram em paralelo, uma com a outra. Nossas interações com as autoridades chinesas são incríveis. Algumas das pessoas mais corretas e conhecedoras que já conheci estão administrando essa nação. Elas não deixam que sua vida física, como eu chamo, entre em cena, mas eles mantêm o foco em servir a nação e não a si mesmos. O objetivo é trazer tudo para a mudança e para a melhoria dos outros. É diferente no Ocidente. Se pedimos 1.000 unidades de algo, a primeira coisa que eles dizem é: quanto que eu ganho com isso? Na China, se eles falam em 100 milhões, isso permitirá que milhões de pessoas saiam da pobreza. Eles ainda lucram, mas a nação segue em frente. Não vemos essa mentalidade no Ocidente. É uma bela experiência, mas temos que aprender. Não podemos dizer que tudo está errado. O que eu pude entender aqui, nessa parte que o Sr. Cash falou, foi que é como quando você cresce e a primeira vez que você que uma menina ou um menino diz que ama você. Então você vai para casa, para sua mãe e diz para ela: você nunca me amou. Não como essa menina ou esse menino me ama. Acho que aqui ele está se referindo a um tipo diferente de amor. Aquele em que seu coração é tocado por uma energia e você se apaixona. O que é estimulante e diferente do amor da mãe, que sempre estará lá para você. Então o Sr. Cash disse: isso não deveria acontecer com a tecnologia da Fundação Cash. Deveria ser tão amado quanto quando eu era amado por minha mãe em casa. Em outras palavras, quando você conhece a tecnologia pela primeira vez, você pode se apaixonar por ela e ser estimulado por ela. E esse tipo de amor acaba quando você não sente mais aquele estímulo. Portanto, com a tecnologia, devemos desenvolver um amor profundo e duradouro que siga o ethos e conheça a verdade. Em resposta à pergunta sobre a inexistência de um site da Fundação Cash na China, o Sr. Cash disse: não se preocupe com isso. Em breve o conhecimento da Fundação Cash estará em todos os livros didáticos de todas as escolas da China. Haverá um intervalo de tempo, mas isso acontecerá. Pode até ser que apareça na televisão. Se seus líderes acreditarem que o conhecimento precisa ser difundido, eles difundirão rapidamente por todo o país. Pergunta para o Sr. Cash: o sistema da alma do homem e da alma da fisicalidade pode ser considerado um modelo funcional do carbono 14, em que a alma da fisicalidade desempenha o papel de nêutrons adicionais do carbono 14? Bom, essa pergunta aqui, como vocês puderam perceber, não ficou muito clara. E o Sr. Cash responde: Estamos agora desenvolvendo tecnologias para criar quantidades maciças de carbono 14 em condições atmosféricas. Já conseguimos isso, mas é algo que ainda temos que provar. Ele se mostra como carbono 12, mas seu comportamento é carbono 14 por meio da transformação de campo. Eu tenho fotos disso, em que o carbono 14 se comporta como carbono 12 em uma estrutura de matéria, mas na verdade ele é carbono 14. Porque o carbono no estado de matéria é carbono 12 e não se comporta dessa forma. Isso é inexistente, é impossível. O carbono 14 existe e opera em condições atmosféricas como carbono 12. É assim que um diamante é criado. Um carbono explode em um diamante, mas isso não precisa de uma temperatura alta. Isso pode ser feito em uma temperatura baixa. Ele se converte de carbono 14 para carbono 12 e se torna assim a estrutura da pedra. Ensinaremos isso no futuro. De certa forma, é o grafeno, que você já conhece, mas em uma escala maior, como um único carbono, que é como uma pipoca, que explode em um diamante. Você tem apenas uma pequena mancha preta ali dentro, chamada mãe, que está dentro do diamante. Não é tarde demais para se inscrever para Manchester. Será uma bela experiência. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 496.